Yo, hey man, Jake did the Elna voice. Tô pronto pro combate, boto pro chão pegada de alicate. Inteligência, xadrez humano, guardeiro passador, desembola o plano. Caiu por baixo, hasta la vista, guarda-aranha ou de la riva. Se for por cima, distribui o peso, vacilou, montou, cê vai ter êxito. Sobrou um braço, katagatame, estrangulamento, rosto no tatame. É treinamento, mano, não é sorte, pura técnica, arm lock. Leg lock, chave de perna, estoura o joelho, aí já era. Guilhotina, chama pra guarda, aperta forte, se não bater apaga. Giro, jitsu, jitsu, giro, jitsu, jitsu, giro, jitsu, jitsu, arte milenar, arte milenar. Giro, jitsu, jitsu, giro, jitsu, jitsu, giro. Jitsu, jitsu, arte milenar, arte milenar. Berimbolo, berimbau, arco e flecha, aí é mal. Kimura Ezequiel, triângulo de mão, baiana americana, mata leão. Bravo Chuck, mão de vaca, triângulo de perna, homoplata. São vários golpes pra cada situação, barato é louco, desacredita não. Pega o kimono, amarra a faixa, treinamento duro, tipo faixa de Gaza. Arte suave, paixão e glória, dedicação, gosto da vitória. Brasília, um jiu-jitsu representa no UFC, no submission é bonito de se ver. Deixo meu salve pra cada jiu-jiteiro. Ros, tamo junto guerreiro. Jiu, jitsu, jitsu, jiu, jitsu, jitsu, jiu. Jitsu, jitsu, arte milenar, arte milenar. Jiu, jitsu, jitsu, jiu, jitsu, jitsu, jiu, jitsu, jitsu, arte milenar, arte milenar. Deus abençoe.